cerveja. Tem carinha de 18, mas o fígado é de 80. Bota pra moer, fica pra dentro que ela aguenta. Tchau, obrigado. E as inimigas choram. Zoeira never ends. Com ela o pau fora. Toda panela tem sua tampa. Só que ela é frigideira. Nasceu pra ser solteira. Nasceu pra ser solteira. Toda panela tem sua tampa. Só que ela é frigideira. Nasceu pra ser solteira. Mas desejada na sexta-feira. Nasceu pra ser solteira. Nasceu pra ser solteira. Nasceu pra ser solteira. Mas desejada na sexta-feira. Nasceu pra ser solteira. Nasceu pra ser solteira. Nasceu pra ser solteira. Nasceu pra ser solteira. Tem carinha de 18, mas o fígado é de 80. Bota pra moer, liga pra dentro que ela aguenta. Tchau, obrigado. E as inimigas choram. Zoeira never ends. Com ela o pau fora. Toda panela tem sua tampa. Só que ela é frigideira. Nasceu pra ser solteira. Nasceu pra ser solteira. Toda panela tem sua tampa. Só que ela é frigideira. Nasceu pra ser solteira. Mas desejada. Toma panela, de sua tampa. Só que ela é frigideira. Nasceu pra ser solteira. Nasceu pra ser solteira. Toma panela, de sua tampa. Só que ela é frigideira. Nasceu pra ser solteira. Mais desejada de sexta-feira. Nasceu pra ser solteira. Nasceu pra ser solteira. Nasceu pra ser solteira. Mais desejada de sexta-feira. Nasceu pra ser solteira. Nasceu pra ser solteira. Toda panela tem sua tampa. Só que ela é frigideira. Tem horas que a experiência faz toda a diferença, assim como as pilhas alcalinas Premium Panasonic. Tudo porque elas têm a força que você precisa para enfrentar qualquer obstáculo. Duram até 18 vezes mais do que as pilhas comuns e ainda possuem proteção anti-vazamento. Pilhas alcalinas Premium Panasonic, criado para você fazer mais. Panasonic. A Fogás tem uma história de compromisso com a sua segurança e com a sua comodidade. Ao escolher Fogás, você também escolhe mais variedade e qualidade com a linha completa de botijas, que você pode destrocar sempre que precisar. Contar com uma rede de revendas capacitada e próxima de você. Ligar para o revendedor ou pedir pelo app, pesquisando preços na sua região. Fogás, inovando sempre com segurança e qualidade. Para te ajudar no dia a dia, você pode contar com as vitaminas Neoquímica, que foram desenvolvidas para suplementar as vitaminas e minerais, auxiliando na imunidade, disposição e energia. Vitaminas de A a Z, tem para mulher, homem, para quem tem mais de 50 anos e muito mais. Vitaminas Neoquímica, sua saúde é nossa vocação. Distribuidora Ecoacre, 3216-3535. O amargo da Natural Ervas é o segredo rápido no combate a gases preso, gastrite, azia, má digestão, úlcera, gordura no fígado, refluxo, enjoos, cãibras, enxaqueca, manchas na pele e espinhas. Quem usa o amargo da Natural Ervas nunca mais sofre com boca amarga, doenças do estômago, fígado, rins, mau hálito, ácido úrico, reumatismo, colesterol alto, má circulação, ressaca, prisão de ventre, ressecamento e barriga inchada. O amargo da Natural Ervas é diferente de qualquer outro chá que você já tomou. Comeu, bebeu, se sentiu mal? Não se preocupe. O amargo da Natural Ervas é o cuidado perfeito no auxílio da diabetes. Ele limpa e purifica o sangue, te permitindo ter uma ótima circulação. Mas atenção, para não ser enganado. Quando for na farmácia, só compre se for o amargo da Natural Ervas. Você está ouvindo De Bem com a Vida na Ecoacre FM. Já estamos de volta mais uma vez. Você que está nos acompanhando aí direto da Ecoacre FM 106.5.

e bebereis. É pra galhês, era pra ser um gole, eu me afoguei. Vai que bebereis, é pra galhês, era pra ser um gole, eu me afoguei. Não diga nessa água, nunca bebereis. Vai que bebereis, era pra ser um gole, eu me afoguei. Se for pra voltar de novo, não tem morno. Ou a gente congela ou pega fogo. Deixa o gelo da Europa pro outro dia. Prefiro o seu calor da Bahia. Se for pra voltar de novo, não tem morno.

capiteca. O cabo da minha enxada não tem divisa. A menina dos meus olhos não tem boneca. A bala do meu revólver não tem açúcar. O cano da carabina não vai torneira. A porta do parafuso nunca deu cria. A casa do João de Barro não tem goteira. Cachaça não dá rasteira e derruba a gente. A língua da fechadura não faz fofoca. Pra fazer esse pagode não foi bem feito. Eu me virei duas vezes e não sou de boca. Acre FM 106,5. Senador Guiomar, Acre Brasil, uma nova onda na Amazônia. A partir de agora, passamos a apresentar o programa Conselhos e Verdades, com Pai Cavalcante do Pará. Para você que sofre com problemas materiais ou espirituais, está passando por dificuldades e não sabe como resolvê-las, o professor e mestre Pai Cavalcante do Pará pode ajudar você. Prepare-se para grandes revelações. Bom dia, prezados amigos ouvintes. Um bom dia em nome de Deus Todo-Poderoso. Em nome da Virgem Maria de Nazaré, em nome de Jesus Cristo, em nome de Senhor do Bonfim da Bahia, em nome de Ogum de Oxóssi e Oxalá, em nome dos meus santos protetores, dos meus guias espirituais e dos meus bons irmãos de luz, um bom dia a todos os ouvintes do programa Conselhos e Verdades, a todos aqueles que estão aí do outro lado passando a ouvir o médium espírita vidente Pai Cavalcante do Pará. Que tenho o prazer de levar até você o programa Conselhos e Verdades, é produzido, elaborado e de total e inteira responsabilidade deste que vos fala, o médium espírita vidente Pai Cavalcante do Pará. E a vida, meu caro amigo ouvinte, ela é cheia de altos e baixos. Ela nos proporciona muitas consequências e poucas alegrias. Consequência, quando eu digo, não é consequência de você viver sofrendo, chorando, lamentando, não. Porque para você se estabelecer, para você se manter, ainda é mais difícil. Chegar ao sucesso é fácil, o difícil é permanecer lá. Casar também é fácil, o difícil é permanecer casado. E tem uma série de coisas que é muito mais fácil de chegar do que se manter lá aonde se quer chegar. Mas a maioria das pessoas desejam só chegar, que também já é um feito muito grande. Quando se chega ao topo, quando se chega ao máximo, as pessoas muitas vezes entram até em depressão porque não tem mais o que fazer, porque o que mais queria já realizou. Está em vista aí, a maioria dos grandes cantores internacionais, a maioria morre drogado, porque alcançaram o topo e não tem mais o que alcançar, não tem mais o que desejar. Conseguiram o sucesso financeiro, musical, a maioria deles, morreram de forma ruim, negativa, com droga, com tanta coisa negativa. Dificilmente um grande morre de forma comum. É coisas inexplicáveis, que deveria ser diferente, né? Um pouco do que a gente tem aí e que chegou no topo faz algumas besteirinhas, mas são pequenas e remotas em relação ao grande número de tragédias de pessoas importantes. É o nosso rei Pelé. Eu creio que ele não vai fazer uma grande tragédia não, que cuida da saúde, é um bom exemplo. Tem algumas besteirinhas, mas é passivo que ele é ser humano igual a mim e a você. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quanto maior o sonho, maior a dificuldade. Quanto maior o sonho, mais pedras no caminho você vai encontrar. Quanto maior o sonho, mais de si você vai ter que entregar. E aí as pessoas muitas vezes não estão preparadas psicologicamente, emocionalmente e familiarmente para alcançar esse apogeu, para alcançar esse objetivo maior, para se tornar um líder, seja pessoal ou seja de uma grande maioria. Porque o camarada ser líder, comandar, não é fácil. Alcançar o apogeu, o sucesso, a plenitude, o patamar último da sua profissão, não é fácil. E se manter lá é mais difícil ainda. A gente vê aí em tantas e tantas coisas que é muito difícil. Porque cada dia que você estiver lá, vai ter 1 milhão lá atrás querendo lhe derrubar. Então, é uma luta, depois que chega esse apogeu, desproporcional. Tem que ter uma cabeça muito boa, muito sensata, muito calma, muito ampla, bem mais depois que chega, do que na própria caminhada até o estrelato. Então, o que eu quero dizer a você, não é deixar de sonhar, não é parar de lutar, nem tampouco diminuir aquilo que você quer. O que eu quero é que você analise se realmente você está preparado para chegar no topo, se realmente você é capaz de suportar todas as pressões que a fama, que o dinheiro, que tudo que cresce um dia vai retornar. São poucos que permaneceram por um longo período em primeiro lugar. Mas é isso que eu quero dizer. É bom, é gostoso, é interessante e é um prêmio para poucos, né? O primeiro lugar. Mas, muitas vezes, as pessoas não estão preparadas para tanta coisa boa e positiva. Há de se ver aí as grandes estrelas momentâneas da TV, a grande maioria delas está aí em depressão, em coisas negativas. Por quê? Porque não conseguem absorver tudo e depois, para se manter, é muito mais difícil. E aí vem a cobrança: por que eu já não sou mais isso? Por que eu não consigo mais aquilo? Por que eu não sou mais aquele ou aquela? E aí o que eu tenho a te dizer é o seguinte: tudo é bom, tudo é maravilhoso. O pedestal lá em cima é honroso e para poucos. Mas é muito melhor estar feliz consigo mesmo e ir galgando, lutando e batalhando aos poucos. Quando se constrói com solidez, quando se constrói com a estrutura firme a partir da família, tudo na frente fica mais fácil. Todo passo a seguir, ele é menor. Toda caminhada se torna muito mais concreta e objetiva. Todo e terceiro passo lá na frente será muito mais plausível de acontecer as coisas boas e benéficas. E daí por diante, tudo se tornará mais fácil. Mas o que eu quero dizer a você, cara amigo ouvinte, que tenha fé e faça a sua base primeiro em casa. Depois que você tem uma família sólida, você é capaz de ir bem mais longe. Porque quando o tombo chegar de alguma forma, porque em toda caminhada tem espinhos, em toda caminhada tem alguns pedregulhos, tem algumas coisas que vão tentar te impedir chegar no objetivo. E quando a família dá o suporte, quando vem a queda é mais fácil de levantar. Então é isso que eu desejo sempre aos meus ouvintes e clientes. Força, determinação e pense se você está preparado para aquilo que deseja. Mas estou preparado para lhe ajudar a se preparar. Agora coloque o copo com água ao lado ou acima do seu rádio e vamos rezar junto a oração de São Amâncio e São Amaro. São Amâncio que amansa, São Amaro que abranda. Amansam amansadores assim como nosso Senhor amansou turcos e leões bravos. Amansai os nossos inimigos que estão bravos como o diabo. Com dois eu te vejo, com os cinco eu te ato. Com o poder de São Amâncio e a força de São Amaro, eu te prendo para sempre poderosamente debaixo do solado do meu sapato. Amém Jesus, que assim seja, amém Jesus. A todos tome o copo com água, com fé em Deus e com a certeza que dias melhores virão. Se você está encontrando problemas e dificuldades no amor, nos negócios, na família ou em algum tipo de vício, chegou a oportunidade de resolver os seus problemas com o Pai Cavalcante do Pará. Telezap 689-9992-7346. O Pai Cavalcante do Pará atende em Rio Branco, de 11 a 13 de julho, no Hotel Uirapuru, Rua Nossa Senhora da Conceição, bairro 15. Telezap 689-9992-7346. Autenticidade, sinceridade e determinação são virtudes do Pai Cavalcante do Pará. Faça uma consulta e surpreenda-se. Alô? Alô, dona Joana? Quem tá falando? A dona Joana, tá falando? Sim, fala aí. Dona Joana, eu sou babalaô de Jones, faço trabalho de ostentação sem maldade pra trazer o homem amado, trabalho de amarração pra voltar casamento, pra chamar dinheiro, ganhar eleição e aumentar o limite do cartão de crédito. A senhora queria o quê? Ah, não, Deus me livre. Tchau, tchau, filho. Falou de magia, não é comigo não. Tchau, tchau. Mas não é magia não, dona Joana. Olha, tem gente que coloca o nome do povo com foto na boca do sapo. Não, ui. Tá amarrado em nome de Jesus, rapaz. Essas coisas comigo não cola, não. Dona Joana, a entidade tá querendo descer, a internet tá lenta. A senhora queria o que comigo, realmente? Nada, eu não queria nada com você. Mas a senhora não é dona Joana, né? É, ela mesmo. A entidade tá dizendo aqui que só vai fazer o trabalho se a senhora trocar de roupa, porque você não é freada, né? É sua mãe que deu o não sabe? Com o cara ali na esquina, tá bom? Freada! Pegadinha do Moção! Alô? Ô, família, eu gostaria de falar aí com Dona Joana. Chama ela aí, por favor. Ela tá com a medida. Qual é o problema, meu amigo? Deixa eu falar com ela, por favor, pra resolver esse mal-entendido. Quer falar com ela? Ela não quer falar com você, não. Diga o que é o problema, eu resolvo. Pois então resolvo o problema, porque ela tá com a cançola toda freada. Compra uma nova pra ela. Ó, respeito ela sendo pico bala, viu? Ela é freada, é? Respeite ela, seu vagabundo. Manda ela me procurar no Facebook. Ela não quer falar com você, não, seu vagabundo. Ei, se quiser, eu faço um trabalho pra tirar a freada, viu? Pegadinha do Moção. Oi, alô? Ei, tá defreada, hein? Vá passar trota pra sua mãe. Eu não gosto de falar o nome de mãe de ninguém, não. Ai, me respeite, viu? Eu não gosto de falar o nome de mãe, não. Vai ser a Rombi. Ei, como é que pode? Ela foi soltar uma bufa e deu uma freada, não foi? Freada tá dentro do seu c... Ah, você me respeite, viu? É o que você gosta. Pelo jeito, pela sua voz, você só gosta dessas coisas. A pessoa que tem uma freada na cançola não tem moral pra falar. É sua mãe que teve um cachorro desse, um viado. Corra. É. Vai procurar um jegue pela aí, que só pode querer jegue. Foi o que freada fez, não foi? E você, seu como safado, que você vai se arrombar? Ei, tinha um cavalo de pau na freada dela. Que você vai tomar no c****, que é melhor? Se você está encontrando problemas e dificuldades no amor, nos negócios, na família ou em algum tipo de vício, chegou a oportunidade de resolver os seus problemas com o Pai Cavalcante do Pará. Telezap 689-9992-7346. O Pai Cavalcante do Pará atende em Rio Branco, de 11 a 13 de julho, no Hotel Uirapuru, Rua Nossa Senhora da Conceição, bairro 15. Telezap 689-9992-7346. Se você está encontrando problemas e dificuldades no amor, nos negócios, na família ou em algum tipo de vício, chegou a oportunidade de resolver os seus problemas com o Pai Cavalcante do Pará. Telezap 689-9992-7346. O Pai Cavalcante do Pará atende em Rio Branco, de 11 a 13 de julho, no Hotel Uirapuru, Rua Nossa Senhora da Conceição, bairro 15. Telezap 689-9992-7346. Qualquer coisa serve para relembrar. O vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. Quero ouvir aqui. Já esteve grudado em nosso suor. junto da mulher amada. Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. A gente começa a esperar por quem ama, na impressão que ela venha se deitar. Vai! E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Entre nós, do amor vivido, já esteve grudado em nosso um rapaz ao pé do fogo, cariciando o velho cão, ouvia de sua mãe a cruel revelação. Há muitos anos, meu filho, você era um inocente. Seu pai estava caçando, nisso surgiu de repente um caçador de tocaia, matou ele justamente. Sua buzina do malvado eu guardei na minha mente. Na face do pobre moço rolou lágrimas sentidas. Nisso surgiu muito longe um barulho de corrida. O cão também percebeu, e a velha com a voz tremida disse ao filho: essa buzina não me é desconhecida. O rapaz, que nem um raio, na espingarda faz sua mão, deu um salto no terreiro e marcou a direção. Esse toque não é outro, e dizia o coração: é o covarde que matou o meu pai, a traição. O moço entrou na mata, a velha ainda gritou: meu filho, deixe que Deus faz justiça ao traidor. O pedido de sua mãe ele fez que não escutou. Só depois de duas horas pro seu rancho ele voltou. Ao abrir sua patrona, a velha soltou um ai. Não tenha medo, mãezinha, disse com calma ao rapaz. Eu fiz a maior caçada, outra igual não faço mais. Trazendo a mão assassina que matou meu pobre pai.

Este caboclo que eu digo mora lá no pé do morro, numa casa escondida, parece toca do Zorro, onde a corruíra canta e faz seu ninho no forro. Tem azeitona de aço, malandro não tem socorro. Malandro naquela casa topa besouro sem asa, tá no mato sem cachorro. Tangerina, tangerina, pirapora, petrolina, tangerina, tangerina. Tangerina, teu destino é tangerina, seu rima, rima com rima, vai embora, é maracá. Pirapora, teu destino é petrolina, rimando remo com rima, é rio, é maré, é mar. Petrolina, seu rima, rima com rima, é rio, é maré, é mar. Boa palavra é como fruto macio, eu sei, sabor do juá. Boa palavra é baronesa de rio, sereia e serena do mar. Boa palavra é como fruto macio, eu sei, sabor do juá. Boa palavra é baronesa de rio, sereia e serena do mar. É tangerina, é tangerina, é pirapora, é petrolina, é tangerina, é tangerina. Tangerina, teu destino é tangerina, seu rima, rima com rima, vai embora, é maracá. Pirapora, teu destino é petrolina, rima, remo com rima, é rio, é mar, é mar. Seu rima, rima com rima, vai embora, é maracá. Pirapora, o teu destino é petrolina. Seu rima, rima com rima, rio, é maré, é mar. Boa palavra como fruto macio. 10 horas da manhã no estado do Acre. Está começando agora mais um programa pela Rádio Ecoacre FM 106,5. Rádio Ecoacre FM 106,5. Senador Guiomar, Acre, Brasil. Uma nova onda na Amazônia. A velocidade da notícia. A velocidade da notícia. A informação na hora em que ela acontece. Um resumo dos principais fatos da semana. Esportes, polícia, lazer, cultura, política e entrevistas. Está no ar. Sintonia Ecoacre. A prioridade aqui é a informação até o meio-dia. Apresentação Washington Aquino. 10 horas e 1 minuto. 10 horas e 1 minuto no estado do Acre. Muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 13 do mês de junho do ano 2024. Estamos chegando para contar a história de mais uma manhã. O fato relata o acontecimento, a participação popular. Programa Sintonia Ecoacre, desta quinta-feira, está começando. Washington Aquino. Eu sou Washington Aquino e juntos estaremos até o meio-dia. Direto da nossa central de produção, para as rádios Ecoacre FM 106,5, para Rio Branco, para o Quinari, para toda esta vasta região, no entorno da capital. Conosco as queridas rádios Ecoacre FM 95,5, direto de Plácido de Castro 99,5, direto de Epitaciolândia. E você já está mandando a sua mensagem o seu áudio e habilitando-se a participar do nosso programa. 99988-1778. 99988-1778 é o nosso WhatsApp. Mande sua mensagem, o seu áudio, habilite-se a participar do programa Sintonia Ecoacre desta quinta-feira. 10:02, caminhando para 10:03. Vamos às notícias. Direto da nossa central de produção, cresce a procura por atendimento de pessoas com sintomas gripais nas unidades de saúde do Acre. O novo boletim Infogripe da Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, traz alerta para a probabilidade de 95% de aumento do número de casos de síndrome respiratória aguda no Acre. A seca está chegando e o momento é crucial, preocupante, principalmente para as pessoas vulneráveis. Beba água, muita água, porque assim você pode amenizar, pelo menos, os sintomas que podem chegar com a síndrome gripal. Os detalhes estão chegando, Janiquele Silva. O novo boletim Infogripe da Fiocruz traz o alerta para a probabilidade de 95% de aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda no Acre. Uns dois dias já pegou febre, muita tosse. Sentindo muita tosse, dor nas costas, febre, dor de cabeça, não consigo dormir. Tem uns 3 a 4 dias que estou muito ruim. E tem sido esse o discurso por aqui. A circulação do vírus sincicial respiratório tem gerado aumento de casos de pessoas com sintomas de gripe nas unidades de saúde do Acre. Aqui na UPA do 2º Distrito de Rio Branco, a procura por atendimento de pessoas com sintomas gripais cresceu cerca de 80%. Em relação aos últimos 2 meses. Nós tivemos esse aumento, a unidade se preparou, teve aumento de quantidade de médico, aumento de quantidade dos profissionais e sim, nós estamos ainda com essa tendência de aumento. A maternidade de Cruzeiro do Sul suspendeu por tempo indeterminado as visitas na unidade por causa do número de pessoas com sintomas de gripe na região. A medida foi tomada para proteger mães e bebês internados na unidade. Para evitar a sobrecarga nas UPAs da capital, o gestor faz o alerta. O paciente que está apresentando sintomas leves, né, que é aquela coriza, febre abaixo de 38 graus, esse paciente ele deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima à sua residência. Né? Lá ele vai conseguir ser atendido integralmente. Agora, para aquele paciente que está apresentando sintomas mais graves, febre acima de 39 graus, prostração, dispneia, que é a falta de ar, esse sim deve procurar a UPA do 2º Distrito ou qualquer outra unidade de pronto atendimento, qualquer outra UPA. A Secretaria de Saúde do Acre informou que entre janeiro e maio deste ano foram registrados mais de 11 mil casos de síndromes gripais no estado. Muito obrigado, Janiquele Silva. Agora 10:05, caminhando para 10:06. Rio Branco tem drogaria ultra popular, o interior do nosso Acre tem drogaria ultra popular, na sua, na minha, na nossa cidade tem drogaria ultra popular. E atenção, gente boa, aqui da região do 2º Distrito, arredores da nossa capital, enfim, a ultra popular está com delivery. Para você! Atenção, 2º Distrito e região! Estamos no E-Delivery! Peça pelo aplicativo e receba no conforto da sua casa! Unidades do 2º Distrito, Ultra Popular Gameleira. Contato 68-9964-2485. Ultra Popular Corrente. Contato 68-9238-3780. Ultra Popular Vila Acre. Contato 68-9235-8923. Compre pelo app E-Delivery. Aproveite as ofertas e desfrute do conforto e da praticidade que a Ultra Popular oferece. Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Agora 10:06, caminhando para 10:07. Morre o ex-prefeito de Rio Branco, Isnar Leite. Faleceu hoje o ex-prefeito de Rio Branco, Isnar Leite, aos 84 anos, no Hospital Santa Juliana, aqui em Rio Branco. Segundo informações, o ex-gestor faleceu em decorrência de problemas pulmonares. Isnar Leite foi prefeito da capital de abril de 2002 a dezembro de 2004, após a renúncia do então titular, Flaviano Melo. Ele também foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O local do velório e sepultamento ainda não foi divulgado pela família. O governador Gladson Cameli divulgou uma nota de pesar. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu a sessão que seria realizada hoje e decretou luto pelo falecimento do ex-conselheiro. Em 1986, Isnar Leite foi eleito deputado estadual pelo então PDS e fez parte da segunda Assembleia Estadual Constituinte, que elaborou a Constituição do Estado em vigor desde 1989. Com a criação do Tribunal de Contas do Estado, em setembro de 1987, ele foi indicado na primeira composição da Corte de Contas pelo então governador do Acre, Flaviano Melo. Em 2002, Isnar Leite assumiu a prefeitura da capital e deixou o cargo em 2004, quando também se afastou da vida pública. E agora morreu hoje, aos 84 anos de idade. 10:08. 10:08. Brasileia Epitaciolândia, Assis Brasil e Chapuri tem laboratório de lab. Laboratório de lab realiza todos os exames laboratoriais, como Covid-19, preventivo, teste do pezinho, DNA, check-up de rotina e outros mais. Laboratório de lab e clínica médica tem consultas médicas nas áreas de clínico geral, cardiologista, urologista, ortopedista, médico do trabalho, ginecologista, neuropediatra, nutricionista, fonoaudiólogo e psicóloga. E tem exames de ultrassonografia. E tem Unilab agora também em Epitaciolândia. Fica ao lado da Igreja Católica. E segue a super promoção de 10 exames por apenas R$100. Faça uma visita e aproveite a qualidade e confiança que só tem no Laboratório Unilab. Laboratório Unilab, qualidade comprovada, é o mais completo da cidade. Laboratório Unilab, qualidade em análise, aqui tem agilidade. Laboratório Unilab, tem profissionais capacitados para cuidar de você. Laboratório Unilab, com confiança é o melhor para você. Laboratório Unilab e Uniclínica Médica, realizamos todos os exames laboratoriais e atendimento médico. O Laboratório Unilab trabalha para garantir a você e sua família a segurança e a tranquilidade em um resultado confiável. Preço popular é aqui no Laboratório Unilab, com promoções semanais. Temos Unilab em Brasileia, Avenida Rui Lino Centro, 876. Temos Unilab em Assis Brasil, Avenida Raimundo Chá, Centro. Temos Unilab em Chapuri, Rua Coronel Brandão, Centro, ao lado da Droga Ativa. Laboratório Unilab. Laboratório Unilab. Unilab Brasileia, telefone 999-257712. Unilab Epitaciolândia 996044260. Unilab Chapuri 999-299389. Unilab Assis Brasil 992-52-8522. Motociclista morre em acidente grave na estrada transacriana. É o destaque do portal nahoradanoticia.com.br. O motociclista identificado como Edberto Souza Silva, de 33 anos, morreu em um grave acidente de moto na manhã de hoje, à altura do quilômetro 3 da rodovia C90, estrada transacriana, dentro já do perímetro do Bano de Rio Branco. Ele estava em uma motocicleta de cor preta, placa NAF 8G09, e trafegava no sentido zona urbana, zona rural, quando foi atingido por outro veículo que possivelmente o arrastou pela estrada. Edberto estava sozinho na motocicleta e não há testemunhas do momento exato do acidente, que ocorreu por volta das 5 horas da manhã. O motorista que colidiu com ele fugiu do local. A cena forte chamou a atenção de quem passava pela Transacriana. O capacete saiu da cabeça da vítima e estava destruído. e pedaços da moto e do corpo do rapaz estavam espalhados pela estrada. O SAMU ainda foi acionado por populares que passavam pelo local e se depararam com a situação. No entanto, nada puderam fazer, pois a vítima tinha múltiplas fraturas no corpo e na cabeça, tendo morte instantânea. A perícia esteve no local e somente após o laudo será possível entender a dinâmica do acidente. O corpo foi encaminhado ao IML, foi periciado e posteriormente liberado pela família. Um vídeo foi enviado ao portal Na Hora da Notícia que mostra o exato momento do acidente que vitimou Edberto. Nas imagens é possível ver, na parte de cima do vídeo, quando a moto vem no sentido contrário de dois caminhões boiadeiros. Observa o farol da moto aceso e depois some. Este é o momento em que ele já foi parar debaixo do caminhão que vinha atrás. As imagens não estão claras o suficiente para mostrar se ele bateu em algum buraco ou perdeu o controle, indo parar na contramão. Os dois caminhões também não invadiram a pista contrária, o que levanta a possibilidade de a moto ter sido sugada pelo vácuo entre os dois caminhões. Somente a perícia poderá explicar com exatidão o que realmente aconteceu. Violência, acidente violentíssimo com vítima fatal esta manhã na Transacriana. 10 horas e 13 minutos, caminhando para 10 e 14. Alô, Epitaciolândia e região. Preste bem atenção no que eu vou falar, pois eu vou falar da Agropecuária AgroSilva. A Agropecuária AgroSilva tem sempre ofertas especiais em todas as linhas de herbicidas. E tem oferta também para arame Gerdau. Você pode pagar em 10 vezes sem juros no cartão. Arame Gerdau em 10 vezes sem juros no cartão. Só na AgroSilva, que tem também planador XTS. Tem Rodap para você acabar com o capim indesejado. Tem milho no saco, tem milho no quilo. Tem farelo de soja para você preparar a ração. E a Agropecuária AgroSilva está com uma área destinada à troca de óleo e de bateria do seu veículo. Veículos leves, pesados e de passeio. A AgroSilva está com uma super promoção na troca de óleo e de bateria para estudantes de medicina, mototáxi, Uber taxista e produtor rural. Conta também com uma oficina especializada em consertos de roçadeiras, motosserras, bomba mergulhão, perfuradores de solo, tratoritos, motores estacionários e outros. A AgroSilva tem todas as Reira Júnior. Ele confessou a autoria do crime. Também não poderia fugir, não é? Porque toda a cena, ele atacando o rapaz a facadas, foi registrada numa câmera de vídeo. Foi sábado pela manhã, na Rua da Laranja, onde aconteceu esse crime, no bairro Mocinha Magalhães. Os detalhes chegam com esse Mário Carvalho. 5 dias depois de tentar matar golpes de faca, o namorado da enteada, o eletricista José Raimundo Adonias Conceição, compareceu, acompanhado de um advogado, à Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. Ao ser interrogado pelo delegado Alcino Ferreira Júnior, ele explicou o que motivou o crime. Alegou que não concordava com a relação. E a mãe, me parece, também não concordava, e por esse relacionamento ter se mantido, eles acabaram se encontrando em outras circunstâncias, onde o próprio padrasto disse que se sentiu de alguma maneira ameaçado por conta de ter eventualmente sido seguido ali, porque moram no mesmo bairro, na mesma região. E no dia do ocorrido, ele acabou chegando na porta da casa da família. E o padrasto chegou ali também no mesmo momento e acabaram discutindo, tiveram uma discussão, entraram em luta corporal e o padrasto, armado com a faca, acabou desferindo, né? Alguns golpes ali que causaram as lesões na vítima. José Raimundo Conceição é o homem de camisa branca que aparece neste vídeo em luta corporal com Danilo Marques Magalhães, de 27 anos. Quando o jovem cai, o acusado saca uma faca e desfere pelo menos 3 golpes na vítima. Na sequência, José Raimundo foge neste carro. O crime aconteceu na manhã de sábado, na Rua da Laranja, no bairro Mocinha Magalhães. Danilo Marques, a vítima, é o namorado da enteada de José Raimundo. A jovem tem 25 anos de idade. Durante o interrogatório aqui na sede da Delegacia de Homicídios, o eletricista confessou a autoria do crime, mas, como estava fora do período de flagrante, foi liberado logo em seguida. O inquérito do caso deve ser finalizado nos próximos dias. Agora é terminar esse inquérito e caminhar para a justiça e vamos ver o que vai ser feito, né, daqui para frente. A princípio é vislumbrado uma tentativa de homicídio, mas vamos ver que circunstâncias de fato que vai ser analisado esse crime. É o delegado Alcino Ferreira Júnior. Muito obrigado, S. Mário Carvalho, com a reportagem. Agora 10 horas 18 minutos, caminhando para 10 e 19. Querido amigo, querida amiga da fronteira, você está convidado e convidada a visitar a Drogaria Manoforma em Brasileia. E aí, quer saber por que é mesmo? Faz o seguinte, entre no ritmo da Manoforma. Comprei, gostei, economizei. Manoforma tem preço baixo, eu sei. Manoforma tem qualidade. É a minha farmácia em toda a cidade. No cartão, na Manoforma tem facilidade. Manoforma tem variedade, você já conhece. Tem o atendimento que você merece. Manoforma é top e você faz economia em medicamentos e perfumaria. Manoforma é top, a melhor opção com certeza. Tudo de primeira, tudo de primeira. Manoforma, saúde e bem-estar, você encontra aqui na Avenida Manuel Marinho Montes, 1595, bairro Eldorado. Telefone 68-3546-3339, em Brasileia. Em Brasileia tem mais uma Drogaria Manoforma, outra Manoforma de Brasileia. Fica na Avenida Manuel Marinho Montes, número 960, no bairro Três Botequins, iluminada, aconchegante, cheirosa, maravilhosa em Brasileia. Drogaria é Manoforma. E olha só, portal de notícias, continentenoticias.com.br, destaca. Caso Ketelin, acusado de matar esposa a facadas, se entrega, mas não confessa o crime. Na noite de ontem, Simei Menezes Costa, acusado de matar a própria esposa Ketelin Soares a facadas em uma residência no bairro Polo Benfica, aqui em Rio Branco, no fim de semana, se entregou na delegacia da mulher. A Polícia Civil realizou uma coletiva esta manhã para dar mais detalhes sobre o caso. De acordo com o delegado Pedro Paulo Bozzoli, que coordena as investigações, o acusado se entregou após negociações envolvendo o advogado dele. Apesar de ter se entregado, Simei não confirmou ter matado a esposa. Ele não confessou a prática do crime. Ele apresentou a versão dele. Agora nós vamos contrapor todas essas informações coletadas, visando concluir as investigações. A polícia acredita que o caso se trata de um feminicídio, com linha de investigação de crime passional, em razão da quantidade de lesões sofridas pela vítima. Como acusado detido, a polícia também apreendeu em uma residência a moto utilizada na fuga de Simei. O delegado afirmou que acredita que ele tenha fugido para o município de Sena Madureira, no interior do estado. Simei deve passar por audiência de custódia ainda hoje e, em seguida, caso a justiça decida, será encaminhado ao presídio Francisco de Oliveira Conde. 10 horas 22 minutos, 10 e 22, vamos tomar café. Café Santa Clara, delícia pura. Café Santa Clara, maravilha. Café Santa Clara é delicioso, é maravilhoso, é inconfundível, é inigualável. E o Café Santa Clara também é baratinho. Não vai alterar em nada o valor da sua feira porque é baratinho. O Café Santa Clara vai multiplicar a satisfação na sua família. Quer coisa boa no seu lar? Café Santa Clara. Na sua mesa, no seu coração, na sua lista de compras, Café Santa Clara. Amigo, amiga comerciante, deseja colocar o Café Santa Clara na prateleira do seu estabelecimento, é só ligar para Jaqueline na PHD Distribuidora 3216-3534. Vamos tomar café. Santa Clara, o café que todo mundo quer. 10 horas 23 minutos. Eu sou Washington Maquino e as mensagens estão chegando no nosso WhatsApp. 999-88-1778 é o nosso WhatsApp. 999-88-1778. Tem gente mandando mensagem, tem gente querendo reclamar. Então vá lá, reclame aí. Bom dia, seu Ostaquino. Eu gostaria que o senhor anunciasse esse meu áudio aí no ar. É porque eu estou com problema na escola dos meus filhos, porque eu moro no Ramal 59, Seringal, Tabatinga. E dá 14 quilômetros da minha casa para a escola dos meus filhos. E a escola que dava mais perto, que era uma hora, eles desativaram. E esse ano, o ano passado, eles reativaram outra escola, que dá 14 quilômetros, e meus filhos estão matriculados nessa escola. E estão passando por esse problema, essa situação, porque é por causa da lonjura. E a secretaria alega que não tem condição de manter um carro para puxar aluno, porque a quantia de aluno não dá, porque são cinco alunos meus filhos são cinco e vão para essa escola. E não tem como botar um carro só para puxar cinco alunos. E nem colocar um professor volante, porque é muito longe para os meus filhos. Lá é da reserva Chico Mendes, no meio do mato. O ramal é 14 quilômetros para a escola que eles gastam andando. E eu tenho um filho de 7 anos, tenho um de 9, e os outros são maiorzinhos, mas tudo tem que ir de pés. E não aguenta eles ir para a escola e voltar no mesmo dia. Às vezes tem que ficar pelas casas dos outros, dormir pelas casas dos outros. E por isso que eu estou botando essa reivindicação, é para o senhor anunciar para mim. É a Ana Maria, de Brasileia. Tá certo, Ana Maria, mandando sua mensagem, sua reclamação, direto de Brasileia. Tá dado o recado, esperar que a Secretaria de Saúde, de Educação, possa tomar frente dessa história e ajudar a Ana Maria a ter acesso à educação para os seus filhos, tá bom? Agora são 10 horas 25 minutos, caminhando para 10h26 no nosso amado Acre. Uma única doação de sangue pode ajudar a salvar até 4 vidas. E em todo o estado, são realizadas diversas ações de doação de sangue. E o Hemoacre é responsável por fazer a coleta, armazenamento e abastecimento de todas as unidades de saúde. O procedimento é feito com material esterilizado e descartável. Seja você também um doador de sangue e ajude a salvar vidas. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas. Agora 10 horas e 26 minutos. 10 e 26. No nosso querido e amado estado do Acre. Vamos falar do Mulher Fora e do Mulher Mil? Olha, minha querida amiga, está sentindo cólica? Está na menopausa? Tem cisto? Tem mioma? Tem inflamação? Tem infecção no útero? Use Mulher Flora ou Mulher Mil? Mulher Flora ou Mulher Mil? A venda nas farmácias. O Mulher Flora ou Mulher Mil é um produto desenvolvido especialmente para você, mulher. O Mulher Flora ou Mulher Mil elimina inflamações e infecções no útero e ovário, infecções urinárias e corrimentos. Combate também miomas e cistos. Com Mulher Flora ou Mulher Mil, você previne lesões e ferimentos na parede do útero e ovário. Diminui as cólicas, regula o ciclo menstrual e melhora o libido e o prazer da mulher. E para você, mulher, que está sentindo os sintomas da menopausa como insônia, calor, suor excessivo, alteração de humor como irritabilidade, ansiedade ou tristeza, o Mulher Mil ou Mulher Flora vai agir como um regulador hormonal, prevenindo e combatendo todos os sintomas da menopausa. Mas atenção, o Mulher Flora ou Mulher Mil não existe similar nem genérico. Adquira o original do laboratório União Flora. Este sim traz benefícios para a sua saúde. Vendido nas farmácias e drogarias. E olha só, é o seguinte, agora são 10 horas 27, caminhando para 10h28 do nosso Acre. A Prefeitura de Rio Branco não para de trabalhar. É obra por todo canto. Tem unidades de saúde, creches e escolas reformadas e ampliadas. Nunca se viu tanta obra em Rio Branco. É obra por todo canto. O maior programa de urbanização do Acre. Tem quadras e academias. Rio Branco tem mais. Tem apoio aos homens e mulheres do campo. Rio Branco do futuro chegou. É obra por todo canto. Prefeitura de Rio Branco. Produção, emprego e dignidade. E agora temos uma mensagem importante em nome da Cooper Acre e Calçados Veja. Estamos no auge da época das queimadas na região e desejamos alertar sobre a ameaça do desmatamento ilegal. Promover o desmatamento e as queimadas acima do plano da reserva ou do Código Florestal é uma prática que deve ser evitada. Ela reduz significativamente a riqueza da nossa floresta e beneficia poucas pessoas. É necessário reconhecer e valorizar o trabalho responsável do extrativismo da borracha sustentável, que a empresa Veja, juntamente com a cooperativa do Acre, Cooper Acre, estão realizando. Este ano, o valor foi reajustado, passando para R$ 15,00 o quilo de borracha tipo prancha e R$ 13,00 o quilo de borracha tipo biscoito. Isso mesmo! Cada quilo de borracha tipo prancha produzido é pago imediatamente à família produtora no ato da entrega. R$ 11,50 é o pagamento por serviço socioambiental. E para quem faz a borracha tipo biscoito, é pago R$ 13,00 por quilo de borracha nativa produzida, sendo R$ 9,50 de pagamento pelo serviço socioambiental para aqueles que mantêm a floresta em pé. Além de um prêmio no final do ano para aquelas famílias produtoras que estão cumprindo com os 4 zelos da borracha sustentável. Cooperativas, associações e seus associados que estão diretamente ligados ao projeto de extração da borracha nativa possuem a responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento sustentável. Lembrem seus parentes e amigos de não realizar queimadas ilegais. Lembrem-se também, segurança sempre em primeiro lugar. Não esqueça da importância de usar equipamentos de proteção individual, retornando para seus lares em segurança todos os dias. Cuidar de você é cuidar da sua família e da floresta. Trabalhar com o extrativismo sustentável gera renda e inspira orgulho para nossas famílias. Dê valor à sua borracha, proteja a nossa floresta. Uma declaração da Cooper Acre e Calçados Veja. Agora são 10 horas e 31 minutos, 10h31 no nosso querido estado do Acre. A Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Chapuri tem laboratório de lab. Laboratório de lab e clínica médica realizam todos os exames laboratoriais, como Covid-19 preventivo, teste do pezinho, DNA, check-up de rotina e outros mais. Laboratório de lab e clínica médica tem consultas médicas nas áreas de clínico geral, cardiologista, urologista, ortopedista, médico do trabalho, ginecologista, neuropediatra, nutricionista, fonoaudiólogo e psicóloga. E tem exames de ultrassonografia. E agora também tem Unilab em Epitaciolândia, fica ao lado da Igreja Católica. E segue a super promoção de 10 exames por apenas R$ 100. Faça uma visita e aproveite a qualidade e confiança que só tem no Laboratório Unilab. Laboratório Unilab, qualidade comprovada, é o mais completo da cidade. Laboratório Unilab, qualidade em análise, aqui tem agilidade. Laboratório Unilab, tem profissionais capacitados para cuidar de você. Laboratório Unilab, com confiança, é o melhor para você. Laboratório Unilab e Uniclínica Médica, realizamos todos os exames laboratoriais e